Você está na Rádio Jornal de São Miguel do Iguaçu. No AM em 1400. Na internet em radiojornalsaomiguel.com.br e no celular pelo aplicativo disponível para Android e iOS. Sintonize, clique ou dê um toque na tela. Rádio Jornal. A rádio que faz amigo. 13 horas. Celso Maggi está apresentando o programa do Amigo Homem do Campo, das comadres donas de casa, campo e lavoura. Quinze horas mais 18 minutos, tempo bom em São Miguel do Iguaçu, de acordo com a central de monitoramento da Climatempo ali na linha Cacique, 25 graus em São Miguel, pressão atmosférica 1.017 milibares, ventos de 30 graus com 17 quilômetros por hora, Foz do Iguaçu tempo bom, 26 graus, Curitiba tempo bom, 21 graus. Terra da minha querida Maninha, confirmando aqui a sua audiência. Maninha, ó. Beijo grande pra você, obrigado pelo carinho. Tá aí ligadinha com a gente, como sempre, né? Mandando um abraço aqui pra nós, João Guilherme, um abraço pro Jardim também. Minha querida Maninha lá de Sapezal, que não deu as caras por aqui ainda, né? Mas deve estar por lá escutando a gente também, com o padre Arnaldo. E todo o pessoal aí do Sapezal, meu amigo Altair lá por Rondonópolis, meu amigo Alderico, primo Alderico, lá em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, terra da Tainha Gostosa, hã? O pessoal faz um festival da tainha lá em Tramandaí, que eu vou te contar uma coisa, viu? Mesmo quem não gosta de tainha, se for lá pela primeira vez, vai sair de lá apaixonado pelo peixinho, né? Bom demais, hein? A nossa comunicação tem os auspícios da Farma Brito, do amigo Flávio, do amigo Fernando, uma farmácia espetacular. Farmácia com atendimento diferenciado, hein? Você liga, o pessoal vai na sua casa atender.